00. Tantra 326, ingresse na taxa 100 quilos via pátio 3, ok? 100 quilos, pátio 3, Tantra 326. Boa tarde, Tantra 3660. Tantra 3660, bem-vindo a Salvador, livre táxi, via Alfa, mantém a posição antes da taxa 100 quilos. Via Alfa, antes da taxa 100 quilos, Tantra 3660. 1924, livre o pátio 3, prossiga ao box 5. Fernanda, 924. Afirmo. 05924. Botão 8001, chame a torre agora, 1 no 8, decimal 3. Controlado, Palermozinho, o Padre Zinho está passando o portal, Padre Zinho. Mantenha, ingresse e mantenha a taxa de Delta 8001. A gente vai ingressar na Delta e vai manter a 8001. Confirme livre pouso com 6002. Positivo, livre pouso 200 graus, 629, 1600. Livre pouso com 600. Meia, siga em frente, livre o pátio 3, ingresso no pátio principal, box 03. Pátio principal, box 03, na 3, 2 e no meio. Afirmo. 697, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Vento 190 graus, 10 nós, ajuste 1013, cabeceira deslocada no 1200 metros, gol 697. Guarda a pista livre. 8001, após o tráfego da Gol já próximo ao toque, na cabeceira deslocada, livre alinhar e manter. Gente, após a passagem de tráfego, alinhar e manter, título 0, tá 8001. Uno no meia, bó, 0400, autonomia, alterna com fim para táxi. 35, caçador 06. Sola 09, prossegue táxi a baixa altura, caçador 06, informe livrando a pista. Informará livrando a pista na Oscar 06. 6, Juliette, depois Alfa, à direita, até a Delta, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Quando próximo da Delta, chame torre 1 no 8, decimal 3. Gente, Azuca 061, pátio principal, Juliette, Alfa, direita, Delta, ciente dos 1.200 metros, 1-8-3-4-0-6-1. Próximo ataque, 100 quilos, 3-6-6-0. Afirmo. Pode seguir no ataque, 3-6-6-0. 3-6-6-0, afirma, ingresse na quilo, agora, o senhor vai ingressar na ataque, 100 quilos, pátio 3, ok? Ataque, 100 quilos, pátio 3, autorizado, 3-6-6-0. Boa tarde, o Solo de Salvador. Tá, 3173, informação Romeu, autorização Guarulhos. Tá, 3173, aguarde autorização para Guarulhos, comandante. Aguarda. Solo, boa tarde. O gol 600 livrou na. Boa tarde, gol no 600, está autorizado o táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, o senhor vai pro box 11, vai aguardar a autorização para livrar o Pátio 3, ok? Então, Alfa, Quilo, Pátio 3, a gente vai para 11, mas ainda mantém o Pátio 3 aguardando a sua autorização. Afirmo. Tantra 3660, mantém a posição dentro do Pátio 3, aguarde a autorização para levar o Pátio 3, o senhor vai ceder passagem ao Embraer 190 da Azul Airlines. Ciente, mantém posição no Pátio 3, Tantra 3660. O solo objeto de MSS 2 anos pode iniciar o pushback enquanto aguarda a cota? Não, senhor. Tem que aguardar. Tem duas aeronaves para parquear. Eu já vou autorizá-lo, ok? Ok. Tricolor. Sou eu. Vento 200 graus com 08 nós. Contará passando o serviço 372 novembro. Vou no 806 para Aracaju, queira aguardar 190. Aguardar 190, Aracaju, vou no 806. Sim. Escuta. Tem 8001, Napuca, sobe 330. Napuca 330, tá, 8001. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3192, qual a informação seu? 392, identifique na chegada Mari, décima tem o 060, TAM 3192. Bem, chegada Mari, autorizado 060, TAM 3192, tu confirma a restrição de 1.200 metros, iniciais de 1.190? Afirmo. 7 solo aos 1-2, 1-2-1, décima 9, liberando a pista via Golf. Via Golf, 1-2-1-9, o 697. Fox Alpha X-ray, descending to flight level 040, and report to VFR conditions to proceed to VFR to runway 17. Kilo, ok? Gente, mantém posição para o gol, azul 401. Web 6721, observe a passagem do Alfa 320, com Alfa 319 da TAM, no box 62, se eu inicio o pushback. Gente, 6721. Para a transferência, está 3605. Mantendo, está 3605. Renato Lima pousa 10, November. 97, livrando a sua escuta. Voo no 697, ciente, está autorizado o táxi na Alfa, mantém a posição antes da taxiway Kilo. Alfa mantém antes da taxiway Kilo, gol 697. Afirmo. No 600, ingresse na taxiway Kilo e mantém a posição dentro do pátio 3. Tá bom, é via Kilo a gente está ingressando, ele mantém o pátio 3 antes do pátio principal. Afirmo. Tá 3605, Recife 1288 13325. 1288, a secundária, por favor. Azul 4061, chame a torre 198, sinal 3. 1983, azul 4061. Salvador, azul 4061. O 4061, livre ingresso, taxiway Delta, aguarde para ingressar, pistão 0, cabeceira deslocada. Livre Delta, aguarda, ponto espera, do 4061. Web 6721, pronto para a cópia. Prossiga. Web 6721 está autorizado nível 310 para Fortaleza via Upper Zulu 19, previsto saída Momo, transição Frote, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 110, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Seu transponder é 5565, Web 6721. Positivo, 6721, 310, Upper Zulu 19. Sai da Momo, transição Frote, decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9-35, 5-5-6-5, transponder o L-672-ONA. Afirma. Está pronto para o táxi pela via 1-1-6, 3 horas, alterna Recife. Paciente, o Web 6721 está autorizado, seu táxi via pátio principal, táxi Juliette, Alfa direita e Delta. Quando próximo da Delta vai chamar a torre 118 decimal 3. Cabeceira deslocada 1.200 metros e o ajuste é 1.003. 1.013, Web 6721. Livre táxi Juliette, Alfa Delta, quando lá a torre 183, Web 6721. Afirma. Voo no 697, ingresso na taxa Kilo, via Pátio 3, mantém a posição dentro do Pátio 3. Ok, ingresso à esquerda na taxa Kilo, via Pátio 3, aguarda no Pátio 3, no 697. Afia. Voo no 600, observe o Boeing 733 da Webjet, após a passagem do mesmo, ingresse no pátio principal, prossiga até o box 11. Tá bom, após o 300 da Web, a gente ingressa e vai pro 11, vão 600. Afirma. Fala Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Golf Bravo, November. Romeu, Golf, São Papa, Romeu, Golf, Bravo, Novamba, está autorizado o táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi e Kilo, ok? Prosseguindo a Alfa, manter a posição antes da táxi e Kilo, November, só informando o nosso táxi autorizado para o hangar da Aerostar. Afirmativo, tem conhecimento, só mantém a posição antes da Kilo, ok? Antes da Kilo, manterá, November. Web 6721, chame agora a torre 118, decimal 3. Torre 283, 6721. Quilo Quebec Serra, prossegue em condições visuais. Para descida, coordenação em 12345. Ajuste B3. Reportar na Delta. Voo no 697, continue o seu táxi via pátio 3, pátio principal, box 612. Ok, prossegue o táxi, pátio 3, pátio principal, 612, 697. Afirmo. 3173, pronto para cópia? Pois não. Então, 3173, está autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Previsto saída da El Transição de Né, curva à direita após a decolagem. A pista em uso é a 10, a frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Seu transponder é o 5571, então 3173. Aprovado, 340. Para Guarulhos, vira a Upper Whisky 50. Saída da El de Nércova direita, posicionou 0, deslocada 200 metros, transponder 5071, controle Salvador 19357-3173. Afirmo. Controle 1935, bom voo. 1935, é 061. 6721, livre decolagem, vento 190 graus, 109. Iniciando, aéreo 6721. Pronto para a cópia. Santa Copa, boa noite, 06. Boa noite, 06, está autorizado nível 190 para Aracaju, decola da pista em uso 10 para a saída Pucca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Repita, pista em uso 10 com 1.200 metros, cabeceira deslocada. Frequência do controle, 119, decimal 35, seu transponder é o 5570. Está autorizado Aracaju 190. Vai decolar da 1-0 com curva esquerda, vai sair de 1.200 metros. Sai da pouca transição Aracaju. Motor 6935, transporta 5570. Afirmo. Papa Romeu, Golfo Bravo Novamba, siga em frente, ingresse na taxa 6 Juliette para cruzar o pátio principal. Segue em frente e curva esquerda na Juliette para ingresso no pátio principal, November. Afirmo. Tá 3566, pronto para a cópia. Prossiga. Da 3566 está autorizado nível 190 para Aracaju pela Golf 677 para a saída Pucca, transição Aracaju com curva à esquerda após a decolagem, pista em uso 190, frequência do controle Salvador 119, decimal 35, seu transponder é o 5002. Da 3566, cabeceira deslocada 1.200 metros. Só repetindo o transponder, por gentileza? 5002. Está autorizado então para Aracaju, nível 190, Golf 677. Saída Pucca Aracaju, curva esquerda. 5002 é transponder, 1935 é o controle, cabeceira com menos 1.200 metros. Para 3566. Afirmo. Remeteu os 21, curva à esquerda. Ingressa a perna do vento 17, informa para o cruzamento do campo. Zero degrees at 06 knots. Yes, landing, Papa 6 Fox Alpha, X-ray Lima e Sierra. Ingresso na Taxi 6 Lima, Lima, Mike, e chame para cruzar a pista no 735. Afirmativo, Lima, na Lima, Mike, chamará para cruzamento na pista no 735, Golf Bravo, November. Afirmativo, completando Lima, Mike, Quebec, vai aguardar para cruzar a pista, ok? Na posição na Lima, Quebec, chamará para cruzamento, November. O Golf Bravo Novamba para o cruzamento chame a torre, 1-8, decimal 3. Golf Bravo Novamba. Chama a torre, 123, November. Momento 1-7, aguardando instruções para girar a base. Romeu Teosco. Atualizado o cruzamento, monitorado o vento 1-7, Romeu Teosco. Atuando, 6-3-10-0. Atuando, então, 10-0. Torre Salvador, boa tarde. Tá 3192 na final da 10, trem baixado, checado. Boa tarde, 3192. O vento 200 graus, meia dúzia nós, ajuste 1013. Cabeceira no zero deslocada, 1 no 1200 metros, livre pouso, pista no zero. Tá 3192. Livre pouso, pista no zero. Tá 3192. Alô! Alô, Salvador, Gol 806, para pushback, acionamento na posição 7. Gol 806, ciente, está autorizado. Autorizado, Gol 806. X-ray. Salvador, o 1754, ordena Recife. Boa tarde, está ciente da Romeu. Gol 1754, aguarde para Recife. Guardo. Chamará final número 9, Romeu Barca. Quando toque, 6547. Reclama a terra. Xanema 320, desce para 12 e o pés. Fome localizador, sem glide, 1013. Positivo, descendo para 2000, formar localizador, sem glide com 1013. Confirmando a interdição dos 1200 metros iniciais, então, né? Permanente. 3173 no box 2, está autorizado para o pushback e acionamento. Chama para o táxi, está 3173. Afirmo. O vento é 200 graus, 08 nós, ajuste permanece no 013. Livre toque arremetida, pistão no 7. Romeu Teosco. Livre toque arremete, Romeu Teosco. Cruzou o pico, Golf Bravo Novembro. Passando a frequência livre, boa tarde. Golf Bravo Novembro. Bravo Novembro. Não, senhor. O senhor vai ter que fazer para direito, normal igual o senhor faz aí. Seu táxi é que vai ser via Índia à direita e depois Alfa à direita, ok? Índia à direita, Alfa à direita. 6702, assim que possível, 229, volta na proa de Amã. Amã, autorizado 1-1-0, nem de no curso, Oceaner 6-3-2-0. Iniciando a redução para a aproximação, Oceaner 6-3-2-0. Reduzindo. Webjet 6721, chame Recife em 1-2-6-8-5. Webjet 6721. 1-2-6-8-5, Recife, obrigado, boa tarde. Boa. Objeto 6702, desce, mantém o 060. 060, mensageiro 2. Trip 5487, desce para 3000 pés, 1013. Trip 5487. Sente 3000 ajustado, trip. Ativou, comandante? Fernando, Recife. 320, completa a aproximação, redução, torre 118, decimal 3. 183, obrigado. 806, está autorizado o táxi via parte principal, táxi Rei Juliette, Alfa à direita, Delta, cabeceira deslocada 1200 metros. Antes da Delta, chame a torre 118, decimal 3, gol 1806, até lá, me escuta. Pátio, Juliette, Alfa, a Delta, antes da Delta 1083, até lá, me escuta, 1806, 1806. Já 3192, mais uma vez, bem-vindo a Salvador. Seu táxi da CA via Alfa, Kilo, Pátio 3. Aguardando para prosseguir até o box 02. Aguardando dentro do Pátio 3, ok? Ok, Alfa, Kilo, aguardando dentro do Pátio 3, pro box 12, então 3192. Afirmo. Salvador, eu vou 1754, aguardando sua cópia, já está pronto até para você. Está pronto para a cópia, comandante? Prossiga. Voo 1754 está autorizado 390 para Recife pela Upper Whisky 58, previsto saída Pucca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. A pista em uso é 110, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Seu transponder é 5566, voo 1754. 390, autorizado, Upper Whisky 58, Pucca, transição Aracaju, decolada décima, curva esquerda, 119.35, controle 5566 no transponder, está pronto para o curso de acionamento, posição 8. Na posição 8 está autorizado, puxe o acionamento, gol 1754. Autorizado, 754. Solo Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, aguarde autorização para a vitória. Aguardando a vitória. Voo no 806, chame a torre agora em 1 no 8, decimal 3, um bom voo. 383, boa tarde, boa tarde. 806. Na 4. Pronto. 3834, está autorizado 370 para Fortaleza pela Upper Zulu 19, previsto saída Momo, transição Frote, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 110, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Seu transponder é o 5005, lembrando, cabeceira deslocada 1200 metros. Então, 3834 e autorizado para Fortaleza, nível 370, Lâmpia Sulu 19, até Fortaleza. Saída é a Momo, transição Frote, com curva esquerda após decolagem 110. 1935 ao controle, o transponder 5005 atento. Só cliente assim, 200 deslocados, TAN 3234. Afirmo. Para o táxi do TAN 3173, o POB é de 103, com 4 horas e 5 minutos, galeão. Gente, está autorizado o seu táxi via Índia à direita, Alfa à direita, depois Delta, cabeceira deslocada 1200 metros, o ajuste é 1013, o TAN 3173. Antes da Delta, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 3. Índia, Alfa, Delta, antes da Delta 183, TAN 3173. Afirmo. TAN 3192, ingresse no pátio principal, observe o deslocamento da aeronave da sua companhia e ingresse no box 2. Ingresso pátio principal para o box 2, da 3192. Afirmo. ...702, reduza para 2009, desça para 3000 pés. 3.000, 2.0, 3.000, 7.0. Gente, toque a remetida, pista no 7 autorizado, vento 2.00 graus, 08 nós, Romeu até Oscar. Livro, tanto Romeu quanto Oscar. 3173, chame a torre 118, decimal 3, tá? 3173. 23, tá? 3173. Informa um microfoninho forteado na sua frequência, ok? E o campo à vista. Complete, chame torre agora, 183, bom pouso. 183, obrigado, boa. Web 6702 autorizado IRS, informa estabilizado, deixa para 2000. 2000, autorizado 6702. E a Golf. 319, liberando a Golf. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. É o Trip 5487, passando a Dona. Trip 5487, boa tarde. Continua a aproximação para o São Zero. Aguarde formação de pista livre. O vento 1,80 graus com 612 nós. Ajuste 1013. Cabeceira deslocada no 1.200 metros. Paciente, na sua escuta, o Trip 5487. Afirmativo, saído do pátio principal, Juliette, Alfa direita, depois Delta. A cabeceira está deslocada a 1.200 metros. Deslocamento Juliette, Alfa Delta, graças. Solo, Oxana 6320, boa tarde. Agora, Tati, na sua escuta. Tati, vai me corrigindo. Oxana 6320, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Delta. Que Alfa reportará a Delta, 6320. Sim. 1-0. Curva esquerda na proa 080 para interceptar o localizador, informe estabilizado. 080 para interceptar 7672. Táxi até Alfa, reporte antes da Delta. Reportará antes da Delta na Alfa. Oxana 6320, autorizado táxi via Alfa, Kilo, o táxi será via Pátio 3. Do vento da 17, informa para cruzamento do campo. Pode curvar, direto para o vento 17, vai chamar para cruzamento. Andou agora. Zero, informa estabilizado no ILS. 070 para o Mariano, essa é 02. Oxana 6320, solo. Prossiga. Oxana 6320, ingresse primeira esquerda, táxi Kilo, táxi via Pátio 3. 7. Primeira esquerda, táxi Kilo, via Pátio 3, 6320. Teófica, mantém espera no setor, aguarde para efetuar o cruzamento do campo. Romeu, Teófica. Opa, bateu para aqui. Ótimo. Meia decolou 35, controle 1935, bom voo, boa tarde. 1935, boa tarde, motoboy. Controle Salvador, boa tarde, com 806, decolado, Pucca, Aracaju. Pucca, suba 190, vigilância. 190, boa 806. 1328, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, informe estabilizado, reduza para 2 ou no 0 no 2000 pés, reportar estabilizado, 210 no 3 ou 0. Estão no 7 para o cruzamento? Vai parar, tá? Torre agora, 1 no 8, decimal 3, vamos pôr. Negativo. Qual a subida prevista? Saída da El. Da El, ok. Continua a aproximação, pista 1-0. O vento 190 graus, 08 nós. Ajuste 1013, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Gol Webjet 6702. Correto, deslocamento da cabeceira 6702. Natal 390. Boa tarde, aguarde a autorização, gol no 600. Certo. 1-0, após o tráfego, livre, alinhar e manter. Após o tráfego da Trip, alinha e mantém, da 3, 1-2-7-3. Para o cruzamento.